give you all of me, and you give me all of you. Oh. All your perfect imperfections, give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me. Que beleza, você ligadinho em todo o Brasil aqui nas zonas da rádio que completa você. E daqui a pouquinho eu tô voltando trazendo mais música pra você ligadinho no nosso programa. Isso é rapidão, rapidão, aguenta aí. Programe-se, programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se, programe-se. Com o Eronildo Tex. Que bom, você é ligado com a gente em todo o Brasil, sempre, sempre ouvindo só musicão. É o Programe-se que tá arrebentando. Quer música boa? Então vamos curtir, vamos lá, aumente o som. Tem música, tem sucesso, tem euzinho, tem o Sandrão também que faz a festa. Vamos ouvir, vamos lá, aumente o som aí. Eronildo Tex, agita o seu rádio. Programe-se. Great clouds roll over the hills.

Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se! Salve, rapaziada! Tudo ok? Beleza? Então tá beleza, então. Vamos nós, então. Agora sim, né? Deixa eu aproveitar aqui e já mandar mais alô pra toda a rapaziada que tá ligado com a gente em todo o Brasil, curtindo só de boa. Vamos nós! Agora sim, tem Genivaldo Pereira, mandar um alô pra ele aqui, tá curtindo o nosso som. Pra o Alisson Miranda, mandar um alusão também pra o Lúcio Oliveira, ainda pra Francisca, sempre tô mandando alô pra Francisca Leite, né? Mandar um alusão também pra o Moisés Neri, né? Tá curtindo o nosso som, agora tem música gostosa chegando, Jason Derulo e Jorge Henrique e Rodrigo e Bruno Marrone e Bete Claudinha Leite, Shakira e Rihanna e euzinho, tá? Então curte! Aqui o programador é você! Programe-se! Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl, riding comfortable. Oh, yeah. Cause I know what that girl them need, New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on me. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. You can suck my penis. Give it arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm tryna get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm tryna get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Programe-se no ar. Relacionamento sério com você. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Se jogue bem gostoso. Porque minhas perguntas sempre têm como resposta não. Me beija com frieza, me abraça sem empolgação.